A GuideMe oferece-lhe um serviço personalizado na área da multimédia, locução e aplicações Android que tornarão a sua empresa mais apelativa, atual e competitiva. Estamos ao seu dispor para o aconselharmos. Fale connosco. www.guide-me.pt. Hoje no nosso programa, Miss Brasil, né, todos os nossos ouvintes que estão estudando conosco, vamos realizar o especial com a banda Tribo de Já, para todos os regueiros daqui do Brasil e de todo o planeta que estão anexados na Rádio Antena Web. Dois mil anos se passaram. Planeta encolheu-se. Muitas guerras se travaram. Tantas outras não chegaram ao fim. Muitos homens, quantos homens já viveram? Quantos ainda virão a luz? Só um homem. Mas que todo homem nos mostrou o caminho que conduz à paz. Os povos se formaram, expandiram-se as civilizações, fronteiras se remarcaram, sob a força de dominações. Muitos homens, quantos homens sucumbiram, que a história não mudou em nada, nem a fome. Opressão sumirá, mas coexistem com a tecnologia avançada. Com a tecnologia avançada, Dancing reggae music in a Mayan style. cama agarradinho, você vai se sentir Irie, Irie. Dance no reggae music e namora o style. Aí eu dou uma dropada de Salinas a Maracaípe, descendo a costa irada até o Sol e a Pique. Aí, meu irmão, que tu não vai logo do Iapoca ao Chuí? Perdoe, meu, tem muita onda brava por aí. Atravessando de Alcântara até a ilha que encanta, a ilha do amor, a ilha do calor, São Luís do reggae raiz, da massa regueira, Jamaica brasileira, ilha de Upaonaçu, Maranhão do Babaçu e do Bumbaué. Oi, é tu? É tu? É tu, pô? Eu não, é tu. Só na agarradinho você vai se sentir Irie, Irie. Dancing reggae music in a Maya style. Só na agarradinho você vai se sentir Irie, Irie. Dancing reggae music in a Maya style. Aí eu vou deixar rolar nos lençóis maranhenses, seguindo ali no mar, vendo passar em suspense as dunas de areia alvinha, lagoas fresquinhas, água cristalina de Lelirá, até cruzar o delta do Parnaíba. Aí eu subo o rio rapidinho pra passar em Teresina e dar uma caída, uma guinada no caminho só pra tomar uma cajuína. E enfim, Camucim, Jericoacoara e agora sim, Paracuru, Icaraí e Fortaleza, realeza do mar. Que beleza, beleza que excede a fortaleza dos leões rebeldes. Respect, man! Rebel Lion, Rebel Lion, maximum respect to the Irie Lions. Dançando agarradinho você vai se sentir Irie, Irie. Dancing reggae music in a Mayan style. Passando agarradinho você vai se sentir Irie, Irie. Dancing reggae music in a Mayan style. Na sequência, eu dou uma escorregada até Canoa Quebrada, cruzando a galera regueira de Aracati, e dou um tempo por aqui em Quixaba, seguindo a trilha de Sol e Sal, uma esticada até Natal, um break na pipa. Aí eu saio da fita pra voltar em João Pessoa e logo avistar Olinda, Olinda vista, Olinda City pra sentar e ficar numa boa. Olinda e Recife da Boa Viagem, que viagem, meu irmão. Não é miragem, não é à toa, não. Nação Pernambuco, muito regueiro maluco descendo pra Gaibu e pra Maracaípe mais ao sul. Passando agarradinho você vai se sentir Irie, Irie. Dancing reggae music in a Mayan style. Passando agarradinho você vai se sentir Irie, Irie. Dancing reggae music in a Mayan style. Oi, Magrata, na próxima eu vou até Maceió, Aracaju, Salvador, Porto Seguro. Se vacilar, vou bater em Vitória, no duro. Rapaz, deixa de conversa que tu já tá aí com muita história. Simbora! Você comigo, quando o São João chegar, buscar o velho corpo amigo e lá se amarrar. Quando o sol se for e o brilho doce do luar banhar a ilha do amor, luzindo em teu olhar, quero ver você brincando num passo tão gracioso ao som do bumbo dançando com um jeitinho bem mimoso. Quero levar você pra ver tristeza de São João, rever e reviver São Luís do Maranhão. Vamos andar por esses belos e velhos caminhos, onde tantas vezes eu andei sozinho, mirantes e sobradões. Ainda guardam seus segredos a ponte, as velas, embarcações ao longe, a ilha do medo. Quando o sol se for e o brilho doce do luar banhar a ilha do amor, nos inventa o olhar, quero ver você brincando num passo tão gracioso ao som do bombador, dançando com um jeitinho bem mimoso. Levar você comigo quando São João chegar, buscar o velho porto amigo e lá se amarrar. Matracas, a bumba, pandeirão, truando ao amanhecer. Beleza, riqueza, São João, em São Luís você vai ver. Ah, Maranhão, vai! Ah! desce, você parece não ver. As nuvens sombrias que avançam e anunciam o limiar de outra era, os estertores das trevas. Eu já não posso seguir contigo. Caminhos opostos serão nossos destinos. Nestes tempos cruéis, dias cruciais, é bom não se render a paixões temporais. Tempos cruéis, dias cruciais, hora de desfazer ilusões materiais. Desvalida, um anjo caído, uma alma perdida. Foi tão difícil como deixar um vício, deixar você. Deixar tudo pra trás. Yeah. esquinas por que passei. Só eu sei. Ever, never, never, fight for. Our brother and sisters abandoned by the system. Abandoned by the system. Thank you. tribo se aquece pulsando flash e deixa sua marca na meca do som. Eric Stanley em São Luís, grande performance do reggae raiz. Wailers e outros vem novamente, Culture segue para Paris. O reggae cruza os continentes, Miami é a esquina da conexão. Estados Unidos, Canadá, Oriente, África, Europa, Brasil e Japão. O reggae voa pelo mundo nas asas do avião. O reggae viaja subindo ao céu, rolando no chão. O reggae voa pelo mundo nas asas do avião. O reggae viaja subindo ao céu, rolando no chão. Reggae keep flying on the wings of the lights going around. Reggae keep flying, but in the sky rolling on the ground. Reggae keep flying on the wings of the lights going around. Reggae keep flying, but in the sky rolling on the ground. Solidão na estrada, amor perdido em vagas, rotas, escalas, remotas. Destinação, oh yeah. Ainda uma longa jornada que se seguir, oh, oh. Aqui se cumprir a missão. Sua extensão, muitas pedras na bagagem, segue viagem pro Maranhão. Entra nas entranhas do Nordeste, rasga a caatinga seca do sertão, levando mensagens pelo Agreste, lembra as passadas de Lampião. O reggae é apenas entretenimento, mas pode libertar mentes e almas. Dança e música com sentimento, rolando sem ódio, rolando sem trauma. Não basta ser rasta, é preciso ser puro o seu coração. Não basta ser rasta, não, pra obter graça é preciso perdão. Não basta ser rasta, é preciso estar certo da convicção. Não basta ser rasta, não, é preciso ser justo em sua razão. Reggae keep flying on the wings of the lights going around. Reggae keep flying, that in the sky rolling on the ground. Reggae keep flying on the wings of the lights going around. Reggae keep flying, that in the sky rolling on the ground. Extremo materialismo, o difícil levar a vida. Atropelo nas ruas e avenidas. Predadores atacam de surpresa, visando presas sempre indefesas. Charlatanismo em toda parte, os mais vivos vivem de sua arte. Quem muito tem, quer muito mais, pra alimentar suas fantasias. Se precisam, pisam seus rivais, por mais e novas regalias. Outros nada têm e querem tudo já, nem que pra isso tenham que matar. Mundo de modismos, extremo materialismo, busca do prazer, todos querem bem viver. O consumismo revela o abismo entre o que se quer e o que se pode ter. todos serán los elegidos. Solo los justos serán salvos. Justos serán salvos. Solo en pocos serán los elegidos. ¿Dónde está? Seus jantares e encontros agradáveis disfarçam assim as suas tramas e a sua peçonha. Um dia ficarão desnudos perante a verdade e já não serão tão amáveis. Não saberão esconder os seus podres e a sua vergonha. Eles herdaram as ruínas da Babilônia. Senhores que são miseráveis senhores. E tantas riquezas. Eles herdaram os escombros da Babilônia. Até o chão fugirá dos seus pés. Fugirá com eles a sua grandeza. Eles herdaram as ruínas da Babilônia. Senhores que são miseráveis senhores. E tantas Oh, das cores. Eu também liberto o estou. Só no céu aqui vou eu. Será que você ainda não me esqueceu? Thank you. Embora, ao menos eu teria agora uma razão especial pra lembrar. Mas você nunca veio sozinho, ainda receio se esse dia virá. Dias gelados, me sinto cansado, a vida quase voa, passa e não perdoa. O tempo não tem compaixão. Você foi um raio no âmago, um momento relâmpago, uma chama intensa, ainda tive intensa, agindo em minha razão. Como no lampejo, fogo de um beijo, sangue todo a se inflamar. Quando em minhas veias, subindo em cadeia, pronto a transbordar. O que eu chama, chama desejo. O que eu sinto arde em segredo. É uma chama que se chama desejo. É uma chama que se chama desejo. É uma chama que chama desejo. É uma chama que se chama desejo. Se fosse embora, ao menos eu teria agora uma razão especial pra lembrar. Mas você nunca veio, sozinho ainda receio se esse dia virá. Dias gelados, me sinto cansado, a vida quase voa, passa e não perdoa. O tempo não tem compaixão. Você foi um raio no âmago, um momento relâmpago, uma chama intensa, ainda tive intensa, agindo em minha razão. Como um lampejo, fogo de um beijo, sangue todo a se inflamar. Fluindo em minhas veias, subindo em cadeia, pronto a transbordar. O que eu sinto arde chama que se chama desejo. O que eu sinto arde em segredo. É uma chama. chama, que se chama desejo. É uma chama, que se chama desejo. É uma chama, que se chama desejo. É uma chama, que chama desejo. Aí galera, você é a nação rigueira, né? Já curtiu aí os fãs da banda Trip de Jarra, curtiu aí essa banda, essa belíssima banda, né? Especial que fizemos agora. E continuando o nosso programa, né? Hoje é um programa oferecido a todos os rigueiros. Vamos continuar nosso especial com Bob Marley, o rei e o pai do reggae, todo o planeta Terra, né? Então os rigueiros, que curtem muito a Jamaica, agora vão ficar aí com o rei do reggae, Bob Marley.

Stand up for your right. Get up, stand up. Get up, stand up. Get up, stand up. Since I've got you on my